faça as contas. Há quem vá às compras quando mais um ano chega ao fim. Hora de escrever cartões, hora de rever os planos. Mais um ano chega ao fim. Derrete ao sol nesse Natal tropical. Legal. Os cachorros da vizinhança vão latir sob fogos de artifício. Pensarão que é o fim, mas será só o início.